Vai começar! Apresento a vocês, DJ Gabriel Sound. DJ Gabriel Sound. Sempre em nome de Mili Moda Surfwear, Hotel Andy. Prepara tudo, produção! Dito do Diego, Prime Barbearia, Caco Outlet. Alô, seguidores! Lanche Show. Bora preparar tudo agora! Top Motos, R.A. Boutique e Duke Golden. E aí? Agora, prepare-se. Prepare-se. Uma energia surreal concentrada em um só lugar. Prepara tudo, Ian! Um contagiante sincronismo entre você e o DJ que faz diferença. Tô na área. O inconfundível DJ Gabriel Sound chegou. Uma verdadeira adrenalina. E aí? Onde ninguém fica parado. Ninguém! Aqui está formado a resenha do Sound. Preparem suas emoções, porque a partir de agora, apresentação do inconfundível está no ar. Segura! Agora eu quero saber o seguinte, cadê o grito dos seguidores aí? Explode, explode, explode. E um, cinco, três, pau, vai! Vem! Vem! Joga lá pra cima, joga lá pra cima, vem! Acelera! Começa a acelerar! A pressão já tá mil grau! Quem é dos seguidores, dá um gritão pra mim aí! Marcelino! Marcelino, cadê o cara que vai pilotar essa moto agora aqui? Bora acelerar! Alô, Diego! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem! Chama que ele vem! Chama que ele vem! Um, dois, três, agora! Bora começar, amor! Vou puxar o seu cabelo, te dar vasta tapão na boca. Toma ali tapinha, toma ali tapinha. Toma ali tapinha, vai! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Tchau pra quem namora, batião, batião, batião. Dá tchau pra quem namora e o sal de detonando vai virar. Agora vem! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Pra cima, papai! Eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Vem, vem. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. E a galera dos seguidores joga a mãozinha e bate na palma da mão. Olha o hino chegando. Quero ouvir. O bala chegou. Avisa todo mundo que eu sou do Bola de Prata. Quem é bala? Vá pro bala. Quem é bala? Vá pro bala. Vem liberazinho. Já! Pode avisar todo mundo que eu sou do Bola de Prata. Pronto. Quem é bala? Vai pro Robin. E quem é bala? Vai pro Robin. Quem é bala? Vai pro bala. Quem é bala? Vai pro bala. E o salge detonando. E a galera comigo desse jeito. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Ian. Santo dá um grito e a galera do clube do Remo dá uma vaia na galera do Paysandu. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Vem comigo. Pode chorar, pode sofrer. sofrer que o bagulho já tá mil graus, papai! Então, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. E a galera joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu, vem! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Joga pra cima e eu vou morrer e vocês vão morrer. Hey! Hey! Já! São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que amam. É desse jeito. Oh, oh, oh. É o bala. É o bala na vez. De novo, assim, ó. Oh, oh, oh. É o bala na veia. Seja sábado e domingo agora. Oh, oh, oh. É pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda. Agora! Oh, oh. É pop, é o bala na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Gritinho das gostosas, por favor. Quem não deve nada pra ninguém, dá um grito pra mim, por favor. Já! O Gabriel Saldi já tá tocando. O Gabriel Saldi já tá tocando. O Gabriel já chegou. Bora, galera da laje, vai, vai, vai. A galera da laje, joga pra cima, joga pra cima. E toma, toma, toma, vai virar, vai virar, vai virar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vem! Bora pra cima, seguidores! Cadê o grito dos seguidores? Quero ouvir! Um, dois, três, vem! Vai no batidão, vai no batidão! E mora que é certeiro! É o aniversário da Ciane! Toma, toma! Sassoca, Tiana, você tá dando a vinha. Sassoca, Tiana, você tá dando a vinha. Meu parceiro Nelson Pressão. Tiana, você tá dando a vinha. Aniversário dos seguidores, é assim, ó. Fica de lado, toma ali, toma. Fica de lado, toma ali, toma. Fica de frente, toma ali, toma. Toma ali, toma, vai. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Dança, dança, dança, dança, dança. Bora pra cima nessa, muita pressão. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. 5, 4, 3, 2, 1, vai! E dança, dança, dança. E a galera da laje vem comigo desse jeito. Bora balançar, meu parceiro Johnny. Bora, bora, meu cunhado. Lá pra cima, o bagulho doidando. Vai, vai no batidão. Toma, toma, toma. E ninguém para. Olho de gaçada. All you people. E eu sou fiado, hein? Vem! Say hey! Os primos do rock já estão na área! O que tu quer, de gaçada? Os primos do rock já estão na área! E dança! Um é seguidores! Um é seguidores! Vai! Bota nela, bota nela, bota nela! A pressão já tá mil graus! Novinha, bora seguidores! Hey! Vão! Hey! Joga a mãozinha, joga a mãozinha e bate na palma, bate na palma! Tchau, tchau, vai! Vem, vem, vem! É desse jeito, desse jeito, desse jeito! Gabriel Saldi tá tocando e olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Quando ele tá tocando, olha o que a galera fala. Quando ele tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai. Hoje é rock doido, hoje é rock doido. Vou. Doido, hoje é rock. É muito rock, os seguidores já tão mil graus. Hoje é rock doido. vou te amar de noite. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Vai! Hoje eu tô no croco e vai rolar o pé. Hoje eu tô no croco, piro, piro, piro, piro, vai rolar o pé. Pega, pega, pega, pega, meu peru tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, meu peru tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. I'm a fucking motion poppin' feelings, man, I feel just like a rockstar. Eu quero saber o seguinte, tem alguém do Flamengo aqui? Tem? Tem alguém do Corinthians aqui? Tem? Cadê o grito das gostosas aí, porra? E quem tem amigo corno, dá um gritão aí! Agora aponta pro corno, aponta pro corno. Quem tem amigo viado, dá um gritão pra mim que eu quero ver. Vai! Doente de amor, remédio na vida no... Hora, cacete! É a tua hora, chegou! Você saudade, toda comitiva! Agora! Olha, os moribundos do rock já estão por aqui! Agora! Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai. Entra, entra sim, sai mulher, é nesse vai e vem. Entra sim, sai mulher, entra sim, lalalala. Entra sim, sai mulher. O nosso grande empresário da linha de Mosqueiro, tá todo mundo. Sai mulher, entra sim, lalalala. Ai, ai, ai, ai, dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança, dança. Um, dois, três, vai. E eu vou no rei e você joga no rão. Hey! Hey! E os seguidores jogam a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Minha galera da laje tá por ali. Bora, bora, bora, endoidando, endoidando. Endoida tudo, papai! Já! Starting now and bring this motherfucker down. De Deus, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem é de Deus, joga a mãozinha pra cima. Quem não deve nada pra ninguém, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem quer sair daqui muito chapado, dá um gritão. Agora eu quero saber o seguinte, quem é de Mosqueiro, dá um grito. Agora bora na contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Agora! Chegou, chegou, o bala chegou, chegou. Deixa tocar. Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh. Agora, agora os seguidores vão à loucura porque o saldo já chegou nessa porra. Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Os seguidores! Os seguidores! Um, dois, três! É muito som! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho é louco. Bagulho louco, louco, louco. Bagulho é louco. Bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco. Embora que o bagulho tá migral e a galera vem comigo desse jeito. E dance, dance, dance. E dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Hey! Hey, hey, hey! Agora, vem! Vai no batidão e a galera vem no clima e o sound detonando. Detona muito som. E bora, seguidores! Vem comigo, vem! Tu é seguidores! Tu é seguidores! Agora! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Parceiro Nelson Pedro! Lá por aqui ao lado, engraçado. Pra que ser? Eu já dublo ali, ali. Vem! Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. acelerando. Acelera, vai. Acelera, acelera o bagulho. Um, dois, três, vai. É pra cima, papai. Não. Vou fazer diferente, senão os caras falam. É desse jeito. Bora, bora, bora, vai. Meu parceiro Juninho tá por ali. Quando eu tava... Aniversário da Ciane. E o bagulho já tá ficando mil grau. Garupa. Assim, já vai. Não, mano, mas já que quer. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Dora, dora, dora, dora. É varé na mata e na rua. Quero ver. Mas se alguém passar, desce, desfaz e continua. É muito som, moleque. É varé na mata e na rua. O meu parceiro Sávio. Mas se alguém passar, desce, desfaz e continua. DJ Gabriel Sound, que tá tocando desse jeito assim, ó. Bora começar a aquecer, seguidores! Gabriel Sound, meu parceiro Vitor, bora baladeira todo mundo! Sai da frente, lá vem elas, minha gente, elas tão puta. As seguidoras já tão na área, cachorrão. Desse jeito. Nós tumultuamos de nós encosta para tudo, só porque nós andamos. Minha equipe da laje também tá por ali. Uma descia até. Puxa pro mundo rock. Eu não olhava não, uma jogava na minha cara, eu nem dava atenção. Depois de ser. Não tô vendo, diga só. Gente, não foi nada diferente. E no final do baile ela do axé pra gente. Assim aqui eu gosto. Quem são vocês dois? Eu sou o DJ Guga, e esse aí é o MC PR. Hoje é aniversário do Vinícius, da galera da laje. E ele já tá por aqui, ele e toda a sua galera. Galera da laje, dá um gritão pra mim aí. Aniversário dos seguidores, todo mundo. É o DJ Guga e o Pierre. É o aniversário da Ciane. É o Guga e o Pierre. E a galera tá por aqui comemorando tudo. Já vamos bater os parabéns pra todo mundo. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Guga é o piloto. E o Gabriel Saldi é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pierre. O Gabriel Saldi tá tocando e a galera vem comigo já. E amanhã tem Porto Louco. Bora, meu parceiro Sávio. Parceiro Dan, tamo junto. Já já tem a dupla LL. E o bagulho vai endoidar. Já tem a volta do Lucas Pressão. De quem? Giro Monteiro. Eu nem sei de quem é essa festa. Nem eu sei de quem é essa festa. DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos Varai Xeré. Varai Xeré. Varai Xeré. Varai Xeré. E comemos Varai Xeré. Agora! E a baladeira vem comigo, vem com o Sal e detonando, vem. É muito som, é muito som, bora baladeira. Bora Marcelino. Só no whisky, Red Bull, engraçado. O grave faz tu. E aí? E a bunda dela bate, bate. Calma, tigre. Bate, bate, bate. Luci, saudade. Cadê a Luci, diga só? E a bunda dela. Ah, tá aí. Bate, bate, bate, bate, bate, bate. Olha, Luci. Bate, bate. O rock até o fim. Tá tocando e vai começar o combate. Diga-se de passagem, a Uraia Nani deu. Só combate. Quero ver só as que sabem. E vem comigo, vem. Agora. Acompanha o cara. Só preparando tudo. Uma verdadeira festa aniversário do seguidor. Vai, acompanha o grave. O grave faz tudo. O garotinho Azevedo. Fala, garotinho. Bate, bate, bate, bate, bate. Meu grave faz. E aí? E a bunda dela bate, bate. E vai batendo, bate, vai batendo, bate, vai. Bate, bate, bate, bate, bate, bate. Olha o Murilo por ali, toda a galera. Jogando e vai comer. Comemorando o aniversário do seu irmãozão. Jogando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Bora, Bruno Show! Vai, acompanha, acompanha, acompanha, acompanha, acompanha, acompanha, acompanha, acompanha, acompanha, acompanha, acompanha. Quem tem amigo corno, dá um grito pra mim que eu quero ver. Acompanha, acompanha, acompanha. A primeira música de corno que inventaram foi essa aqui, ó. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Agora, papai! Guerreiro da noite, uma boada aqui na zona sul. Aponta pro corno. Tu tem coragem de apontar pra ele? Tem coragem de apontar pro corno? Então só quem tem amigo corno dá um grito pra mim que eu quero ver. Depois que ele cansou de levar chifre, sabe o que ele fez? Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura, que delícia de mulher. Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que pura. Depois, sabe pra onde ele foi? Ele foi pra uma boate. Tirou meu ar, fiquei sem chão. E noida! E noida! Tem som de do boizinho. Fica no talentinho, quebra de latinho. Impressiona pelo o som desse pontinho. Fica no talentinho, quebra de latinho. Tá muito som, moleque! O som desse pontinho. Bora, meu parceiro Gil! Talentinho, quebra de latinho. Impressiona pelo o som desse pontinho, fica no talentinho, pedra de ladinho, flexiona, flexiona, flexiona. Pra cima! Mais pólvora! Endoida! Endoida! E bora endoida! Bora, bora endoida! E o bagulho vai pra cima, vai pra cima, vai! Everybody's going to the party, have a real good. Endoida! Endoida! Pra endoidar geral! DJ Gabriel Saldi! Bora, Diego! Depósito do Diego! Depósito do Diego! Vai pra cima! Olha o Júnior por ali, como é que tá? Olha o Pikachu! Só aquecendo, só aquecendo! Pra cima! Meu parceiro Nelson Feller, hoje ele fazendo derrame de gelada! Pra todo mundo, né, Nelson? É do jeito que ele gosta! Meu parceiro Bruno, bora, Bruno! O que que tu quer? O Marcelinho gosta assim, ó. E a gente tocando de tudo! Pra aquecer os seguidores! Meu parceiro Fabrício! A música que tá estourada na boca da galera, assim, ó. Pra se falar de amor, tem que se amar. É doida. Eu já vivi o amor e posso falar. Agora sim, ó. Tudo que eu quero é me refazer. Quem sabe canta, quem sabe canta. Eu não me vejo mais entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. É tua hora, caceteiro. Arrebenta, papai. Pra se falar de amor, Erison. Grande Raquel, seu primeiro amor. Eu já vivi. Bora, Raquel! Tamo junto, fechado sempre! Tudo que eu quero é me refazer. Olha a minha galera. Tá por ali. Meu parceiro Johnny. E o teu time. Entregando a outra alguém. Dois. Referi o meu sentimento. Isaac, vai. 3-1. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meu sentimento. É certeiro representando os seguidores, papai. Eu sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro! Bora, meu amor. Fazer aquela economia, papai. O lugar certo é Supermercado Paulista. Não consigo te esquecer, meu bem. Bora, Fabiola, pra cima. E a galera vem no clima. E o sal de detonando. Lá vem a música de motel. Quando tu tiver no motel, tu oferece essa aqui pra gata. Se tu não tiver essa música, baixa o CD do Gabriel Saldi, de gaçado. E o Sávio, o grande Sávio de Sávio. Menino talentoso da ilha. Música de motel. Mas eu quero. Minha equipe da Laje. Galera da Laje por ali, ó. Bebendo tonas e mais algumas. Aniversário dos seguidores. Preparando as emoções, meu mix. E o Fabrício dos seguidores, cadê ele? Agora, galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu. Agora, como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Minha amiga, socorro, e o Clemilson. Imaginei pra sempre ser do frango tropical. Pra cima. Oh, oh, oh, oh, oh, de te ter. Oh, oh, oh. Gabriel Saldi, sempre em nome de Gringa Belém. SC Multimarcas. Depósito do Diego. Aerolanche. Lanche show de bola. Top Motos. Duque Golden. Cacotilete. Pra mim, barbearia. Dom Rodrigues. E vai virar mais uma, vai! É assim, papai! Seguidoras personalizadas. Eu sou o seu chapéu, camisa, boné, calcinha. Seu tudo personalizado do Bala. Algaçada. Até sandália elas fizeram personalizada. E os primos do rock. Bora, André. Pra Lucinho, saudade. Sou seu escravo. Eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu homem. Olha, Bruno Show! Desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto. Só aquecendo, já já. Dubla ali, ali por aqui, ó. Sou Adão, serpente. O transformador. Olha o riquinho. Já por ali. Eu pago como um predador. Sou o centro do seu prazer. Júlio Show! Abraçador. Apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. DJ Gabriel Saldi. Se você achar essa, vai ser, vai ser. brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Agora! Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Só lembrando que semana que vem, Gabriel Sário vai estar lá em Macapá. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Pra viajar, olha o Brasil! Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. Te dar... Quem sabe vai que eu tá liberando o Gogô, assim! Mente tão bem que parecia verdade tudo que me